Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes, vivencianos, nossos amigos aí da Rádio Vivência Espírita e telespectadores. A gente também já deixa um bom dia para os ouvintes da Rádio Espaço Espírita, da Rádio Doutrina do Rio de Janeiro e de Barra Velha, né? Rádio Espaço Espírita e a TV Espaço Espírita de Barra Velha também, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro. Então a gente já deixa um bom dia para os ouvintes. Pessoal de Portal da Luz, que está também, o Luiz sempre retransmite as nossas rádios. Então a gente já deixa também um alô para os ouvintes aí das demais web rádios e da Rádio Vivência Espírita que está escutando a gente nesse momento. Hoje a gente vai receber os jovens aqui, os mocidades, o Albano e a Amanda. Depois a gente apresenta eles aqui também. Já deixa um bom dia para todos que estão assistindo a gente também pelo YouTube, pelo Facebook, deixa aí os recados pelo WhatsApp e a gente vai sortear um livro e um CD depois para todo mundo que está participando aí com a gente. Então, se você estiver assistindo, se inscreva no nosso canal, deixa aí, ative o sininho, curte também o vídeo, isso ajuda bastante a gente para poder que essa luz chegue a mais lares. Então, já deixo aqui o bom dia para o Jorge e para o Rui. Bom dia! Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado e Polo Hotel, Conforto e Economia. Agradecemos também as Casas Espíritas, que nos ajudam a manter o programa no ar, que é AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Irmão Rodolfo, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também ao grupo musical Castelã e à tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje, como o Rodrigo falou, nós vamos falar da importância da mocidade espírita, claro, no centro espírita. E, com certeza, pensamos que nessa época da pandemia a mocidade foi mais importante ainda do que a gente pode imaginar. E isso que a gente vai perguntar para eles aí no desenrolar do programa. Agradecemos, então, a presença do João Albano e da Amanda, que estão aqui conosco hoje. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes e também da nossos telespectadores da TV Vivência Espírita. Estamos falando diretamente do estúdio Chico Xavier. E bom dia, Rodrigo, bom dia, Babi, que hoje está aqui conosco, nos abrilhantando aqui o nosso estúdio. Carlinhos, bom dia ao nosso Carlos, que está lá no fundo. E vamos passando a palavra para o Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rui, bom dia, família vivenciana. Que o domingo de hoje seja pleno de alegria, de realização e principalmente de aprendizados. Vamos levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade e prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância da mocidade no centro espírita. E nós estamos aí contando com a presença do nosso querido jovem João Albano Faria, que mora em São José, mas trabalha no centro espírita Fé pela Razão de Caçapava. E também nós temos a nossa querida amiga, uma jovem muito bonita que está aqui conosco, é de Taubaté, Amanda Salgado. Bom dia, meus jovens. João Albano e Amanda. Bom dia, ouvintes, telespectadores, pessoal aí da rádio. Gostaria de dizer que para nós é uma alegria muito grande, uma honra participar desse programa, o qual acompanhávamos quando crianças, né, pela nossa mãe, e hoje estamos tendo a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, das nossas coisas que a gente vive aí dentro do movimento espírita. Então, agradeço de coração mesmo o convite, a oportunidade aí de falar de um assunto tão urgente, né, que é sobre o jovem e a sua atuação, não só dentro da casa espírita, mas também, né, na sociedade que a gente vive hoje, bem complementada pelo Jorge Reis, a questão da pandemia, vamos estar conversando a respeito. Então, uma grande honra estar aqui podendo falar desse assunto tão importante para todos nós. E cadê a nossa amiga Amanda? Bom dia, Amanda. Oi, Amanda, bom Salgado. Dia a todos. Bom dia, agradeço pela oportunidade, né? Como o João falou, é super importante a gente abordar esses temas. Então, espero que seja rico para todos que estão ouvindo. Bacana. É interessante aqui, Amanda e João, quando o João falou que desde criança que já ouvia falar no programa Vivência Espírita, isso é muito legal, né? Porque nós estamos, vamos entrar no 17º ano no ar. Então, se você pegar 17 anos para trás aí do João, com certeza ele vai estar criancinha mesmo e só. E a gente lembra que o Grupo Castelã, por exemplo, ia muito lá no Fé pela Razão, tudo, cantar. E aqui o programa, né, de pessoal de Caçapava, são eram ouvintes antes, só desde quando a gente estava só na rádio, então as crianças deviam escutar paralelo isso aí, o programa Vivência Espírita. Aí quando a gente vê alguém falando isso, é muito legal. A gente cai na real mesmo, graças a Deus. Estamos aí há 17 anos no ar. Então, ficando, né, velho, né, Jorge? Isso. Mas vamos lá, então. Vamos para a primeira pergunta aí para os dois, né? Para ambos os dois, né? Qual o principal objetivo da mocidade espírita num centro espírita? Amanda, João Albano, qualquer um dos dois pode responder para a gente. Bom, sendo bem objetiva, né, bem direta, o principal objetivo da Mocidade Espírita é realmente trazer essa clareza da doutrina para os jovens, né, que é uma nova geração. Então, conseguir instruí-los para seguir o melhor caminho e acrescentar de forma positiva no seu crescimento moral e intelectual. Então, é realmente promover essa continuidade da doutrina. E pô, João, poderia complementar, falar mais alguma coisa? João. Olha, seu Rui, eu acredito, além, né, desse esclarecimento, né, de uma linguagem mais de juventude, né, eu acho que quando Leopoldo Machado pensou, né, na mocidade espírita, inclusive vamos aí para um século de mocidade espírita, né, daqui a 10 anos, exatamente, 1930, completa-se o primeiro registro de mocidade espírita no Brasil. Eu acho que, além da continuidade e da linguagem, né, levar a doutrina espírita numa linguagem mais jovem, ele pensou também muito na transformação moral do jovem, né? Porque, querendo ou não, a doutrina espírita, ela tem esse objetivo social, né, de transformação moral. Então, eu acredito que a mocidade, ela está embasada nesses três pilares, né? Na linguagem do jovem, na continuidade da doutrina, mas também na sua transformação moral. É interessante, João, você citar também o Leopoldo Machado, que provavelmente ele devia ser muito de vanguarda, né? De pensar nisso, porque na realidade a gente ainda nota um certo preconceito mesmo dentro do movimento espírita, não, mas dentro dos centros espíritas com os jovens, né? A gente ainda sente isso. Nós temos que ser claros nesse sentido, onde os jovens parece que têm... quer dizer, os mais idosos, eles continuam olhando para o jovem como se ele fosse inexperiente, como ele não soubesse nada, como ele se estivesse aqui só mesmo para tocar violão e namorar, entendeu? Quando, na realidade, não é isso. Eu penso que o Leopoldo Machado, quando pensou na mocidade, ele pensou no futuro da doutrina, ele pensou no futuro do espiritismo, e não em acontecer o que ainda acontece, infelizmente, que é você ver, às vezes, muito jovens... Mas quando você olha dentro de uma diretoria de uma casa espírita, quando você olha dentro das coisas novas que deveriam estar dentro da doutrina espírita, continua sendo os velhos que estão lá. Nós somos espíritas, não temos medo de falar. A sorte é que os velhos morrem, senão não tinha jeito para o negócio, né? Todos nós, na verdade. Uhum. E essa questão, na verdade, do preconceito, o seu Jorge, eu inclusive, até o senhor talvez tenha mais propriedade para falar, mas eu acho que são vários aspectos, né? A mocidade é um deles, né? Que sofre talvez alguma resistência aí, mas a própria arte, né? Quantos centros ainda também não colocam a arte dentro das suas casas, né? Dependendo de como for apresentada, por conta de um certo de uma certa cultura mesmo, né? Querendo ou não, a doutrina espírita também é uma doutrina nova, né? Então ela está passando por processos. O próprio Livro dos Espíritos coloca para a gente o quanto que é de geração em geração a mudança, o quanto que isso realmente vai demorar, né? Mas a mocidade não poderia passar também, né? Não sairia, com certeza, desse processo, né? De também geração em geração estar ali, né? E resistindo e fazendo sua parte e demonstrando o trabalho para que haja harmonia um dia, de fato, de maneira geral. É claro que a gente tem já muitas casas e órgãos, como a própria USE, né, a qual estamos também alegremente representando aqui, que já nos dão essa oportunidade, né, de realmente mostrar o trabalho e trabalhar em conjunto, que eu acho o principal. Mas existem também outros aspectos, aí, como eu citei a arte também, que durante muitos anos casas espíritas proibiam, né, de simplesmente tocar um violão, cantar uma música dentro da casa. Todas as vezes que alguém fala nesse negócio na arte também, eu lembro que nós fomos, como o Grupo Castelão, foi um dos pioneiros aqui na região a conseguir entrar dentro das casas espíritas para tocar. E com certeza abrimos aí as portas para muitos outros grupos, sim, e artistas espíritas que apareceram. Mas eu lembro, João, todas as vezes que alguém toca nesse assunto, do próprio Sérgio Santos, que para nós é um dos maiores intérpretes e compositores dentro da doutrina espírita, Sérgio Santos, nosso amigo lá de Uberaba, que certa época ele foi com Carlos Baccelli, porque ele acompanha o Carlos Baccelli lá em Uberaba, no trabalho de cartas consoladoras do Carlos Baccelli, tocando. E ele foi com Carlos Baccelli em um centro espírita, quando chegou lá, o Carlos Baccelli entrou na frente, quando ele foi entrar, a pessoa falou: e você, o que, que é? Ele falou: não, eu vim acompanhar as cartas aqui do Baccelli. Ele falou: não, você pode acompanhar sem violão. O violão você deixa aí fora, que aqui dentro não toca violão, não. Né? Então, isso aí não está muito longe. Isso aí foi alguns anos atrás que aconteceu em algum lugar. Mas, felizmente, também nós já estamos conseguindo entrar. Mas agora eu queria até perguntar para Amanda, diante dessas dificuldades, até que com certeza vocês sentem, e os jovens que estão chegando na casa espírita provavelmente sentem, provavelmente a gente acaba até perdendo alguns, né, por causa de certas coisas. Como é que você podia falar para a gente como manter então um grupo de jovens? Como conseguir manter isso? Bom, é uma pergunta bem pertinente, né? Como o senhor falou, a gente está perdendo realmente jovens. Então, basicamente, eu enxergo duas coisas principais, né? Duas coisas chaves. O primeiro é a gente entender os jovens que estão no nosso grupo. E o segundo é ter amor por dirigir uma mocidade, né? Eu falo como manter uma mocidade jovem dentro da casa. Então, quando a gente está conhecendo os jovens que estão no mesmo grupo que nós, a gente está aberto para conhecer os seus gostos, os seus medos, a necessidade que eles pedem, né? Então, quando a gente se prontifica a estar nesse trabalho, já vira o amor, né? O amor é super importante porque a gente precisa perseverar. Então, a gente precisa correr atrás de temas importantes, a gente precisa estudar, precisa estar ali e se doar e se ouvir a esses jovens. Então, eu lembro que quando eu peguei para dirigir uma mocidade aqui da região, né, até com a minha tia, foi, assim, super atípico, porque quando a gente chegou, eles tinham uma necessidade de temas totalmente diferentes do que eu estava acostumada. E aí a gente falou, não, vamos correr atrás, né, vamos estabelecer essa conexão, porque se a gente não criar laços, realmente é muito difícil manter uma mocidade. Então, nós levamos os temas que eles precisavam saber, né, que eles estavam pedindo, criamos esses laços. É importante também conhecer o jovem fora da mocidade espírita, né? Vamos assistir um filme, vamos jogar um jogo, vamos tocar músicas na casa de alguém para conhecer essas personalidades, né? Enfim, eu acho que isso agrega muito e é um dos pontos que a gente consegue entender melhor as afinidades que temos uns com os outros. Então, quando você cria esses laços e essas conexões, né, quando partilhamos momentos, tudo flui para essa sinergia do grupo e para fazer com que ficamos unidos e sempre em prol, né, da doutrina. Legal, né? Legal. E eu queria comentar também aqui, deixa eu só voltar a câmera aqui para mim. Opa! Vocês estão vendo a Bárbara aqui agora. Da outra vez que o Rui falou, ela não tinha aparecido. Que a gente está tendo bastante participações aqui no YouTube, né? Então, a gente tem participação aí do pessoal que sempre está aqui conosco, né? A Eli da Silva, o Aécio César, a Rosilma Ferreira, a Denise, a Silmara Silva. Tem algumas pessoas que a gente, é a primeira vez que está participando, a gente pede para colocar a cidade, né? Então, você que está participando pela primeira vez com a gente aqui no YouTube, no Facebook, ou no WhatsApp, coloca a sua cidade para a gente saber de onde que você é. E não deixa de clicar no botão aí, curtir, né, e se inscrever, né? A gente sempre lembra, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar mais a doutrina, né? Então, a gente tem aqui uma pergunta, né, se não me engano, aqui do Daniel Rosa. Ele perguntou o seguinte: ah, o Benedito Figueiredo também está aqui, João Paulo. Se eu esquecer alguém, me desculpa, mas o Milton, não dá para deixar de falar do Milton por causa da eterno, né, da eterno mocidade. Né? Exatamente. É o senhor mocidade. É verdade. Né? É o vovô mocidade. E ele está sempre também conduzindo lá a escola de paz no Paulo de Tarso, aqui em São José dos Campos, junto com a Patrícia Félix também. Então, o pessoal está bastante nativa, né? E o Daniel Rosa fez uma pergunta aqui, e o Aécio também, né? Ele perguntou aqui: João e Amanda, nas reuniões da mocidade espírita, há um incentivo para a leitura das obras básicas de Allan Kardec e Chico Xavier na compreensão dos fundamentos espíritas? Gratidão. Pode responder um dos dois aí, ou os dois, sem problema, comentar. Pode responder. Respondo, com certeza, né, em todas as mocidades que eu participo, e acredito, assim, firmemente, em todas as mocidades das casas espíritas, tem as leituras das obras básicas e obras complementares. É claro que a gente fala, quando trazer temas urgentes, inclui temas que a gente pega mais obras complementares, né, para falar com os jovens. Mas durante anos que eu participei da mocidade, a gente trouxe, assim, inúmeras bibliografias e assuntos pertinentes, tipo Xavier, Allan Kardec, né, e tudo que favoreceu para a codificação do Espiritismo. Eu também assino isso que a Amanda colocou, né? Com certeza a gente sempre tem como base, em qualquer ambiente espírita, né, as obras de Kardec e, consequentemente, as obras complementares, sejam Chico Xavier, seja Herculano Pires, seja Joana de Ângeles, né? E, enfim, mas dentro de uma mocidade é muito interessante também, como a Amanda respondeu na pergunta anterior, a gente criar um certo tato para desenvolver também essas obras, não simplesmente a partir da leitura, principalmente nos dias de hoje, né, onde o jovem está muito tecnológico, né, e é, isso é inevitável. Então, a gente tem que criar outros mecanismos para estar fazendo esse incentivo mesmo, onde o jovem se interesse de fato pela obra e, obviamente, né, deixo bem claro aqui que essas atividades, essas dinâmicas, esse trabalho lúdico, ele não substitui a leitura. A leitura é muito importante, né? Mas é ali, logo no começo de uma pré-mocidade, ou até mesmo na evangelização anterior, que a gente vai plantando a semente. E daí, quando os jovens vão chegando mais, né, quando vão ficando um pouco menos jovens, vamos dizer assim, o seu interesse pela leitura vai despertando, né, de uma outra maneira. Eu falo por mim, né? Lógico que quando eu estava na mocidade mesmo, tinha as aulas, né? Muitos dos nossos coordenadores levavam temas sempre da doutrina e dessas obras complementares, né? Das obras de Kardec complementares, mas hoje em dia eu sou um leitor de doutrina espírita, mas porque plantaram essa semente dentro de mim, né? Mas quando eu tinha lá meus 15, 17 anos, eu não queria ler, e eu nem tinha, né, a tecnologia que eu tenho hoje, né? Então a gente tem que também fazer esse jogo de cintura, não carregar também uma mocidade espírita de leituras, por mais importantes que elas sejam. A gente tem que procurar técnicas para que o jovem absorva nessa faixa etária de uma outra forma, e ali a gente vai plantando e cultivando a semente, para que quando ele assim atinja outra idade, ele realmente procure as obras que são muito importantes aí para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Mas isso é muito importante. Desculpa, Rui. Não, só para complementar o que ele está dizendo, já te passo na sequência, Rui. Isso é muito importante, porque, e uma coisa que você falou faz muito sentido, existe muita concorrência à leitura espírita hoje em dia, videogame, computador, internet, WhatsApp, Facebook, né, as redes sociais, está tudo concorrendo com as atividades escolares, com as outras atividades também, né? E isso é muito importante, a doutrina se atualizar em termos de meio, né? Eu acredito que existe muito conteúdo de Chico Xavier, por exemplo, né? Então você tem livros de Augusto César, que era um jovem falando na linguagem jovem para os jovens, e isso eu não vejo sendo tão explorado assim nos centros espíritas para os jovens, né? Então você tem Meimei também para a educação infantil, né? Ou seja, não falta conteúdo, ou seja, não existe a necessidade até de tantos, cara, desde 400 livros, ou seja, que precisa melhorar os meios, né? Usar esses meios digitais que a gente está usando, por exemplo, o Twitch, a gente transmite no Twitch, e o Twitch é uma ferramenta de game, né? Então hoje você abriu o Twitch, o Vivência Espírita está lá ao vivo. Então é começar a transmitir e entrar no meio onde estão os jovens e começar a falar mais a língua deles e utilizando o meio deles, né? Pode falar, Rui. Não, era justamente isso que eu ia perguntar para o João, porque eu sempre lidei com adolescente e com jovens. A gente observa que na doutrina espírita, para você jovem, existe uma linguagem para que vocês possam entender com facilidade a doutrina espírita? Para os jovens? Olha, seu Rui, eu acredito bastante assim, na construção coletiva, sabe? Inclusive, deixo aqui o convite mesmo para todos e todas ouvintes do quanto a gente realmente precisa estar junto do jovem, né? Eu, na verdade, já passei um pouco, né? Se for, a gente for pegar a ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a juventude vai até os 29 anos, eu já estou com 31. Então, quando a gente está numa mocidade, eu acho que a gente pensar junto com o jovem, absorver o que ele tem também, quais são as sugestões que eles nos trazem, né? Porque mesmo, né, de maneira geral, a gente conversa isso e traz esse assunto, né, falando da questão de trabalhar os temas numa linguagem mais jovial, só que às vezes a gente encontra jovens que leem, que têm leituras, assim, às vezes até mais, mais completas do que a nossa, né? A gente tem um outro secretário de doutrina no departamento de mocidade, né, que faz parceria aí com a Amanda, que ele lê muito, assim, desde jovenzinho ele lê, e obras muito ricas, não só Kardec, mas diversas obras. Então, eu acho que existem, sim, técnicas, né, dinâmicas, e existe até um livro, né, dois livros que eu recomendo aqui, um, vocês vão me desculpar, eu não estou me lembrando o nome, mas ele é mais para evangelização, né, onde ele desenvolve técnicas de se aplicar a doutrina espírita para crianças, e algumas atividades ali você até consegue tirar, mas depois eu prometo procurar certinho o nome e o autor, né, desse livro para passar aqui para o programa e vocês indicarem numa próxima oportunidade. E um outro livro da Dora Encontre, chamado Pedagogia Espírita, onde ela também desenvolve um pouco desse contato, dessa aproximação, né? Ela, de certa forma, acaba desenvolvendo com o ser humano em si, não só com o jovem ou com a criança, mas é a partir desse contato mesmo que a gente vai criando essa linguagem para atingir o jovem de maneira mais eficaz. Outra pergunta aí? Tem sim. Deixa eu só inverter aqui a minha tela. Tanto pode fazer depois. Depois dos comerciais? Isso, deixa essa pergunta para fazer. Mas já pode falar ela agora. Né? Deixa eu só inverter aqui para mim. A gente tem a pergunta aqui. Só comentar a participação aqui no WhatsApp também, para a gente deixar o pessoal de fora. Aqui o pessoal que está entrando aqui também. Minha mãe entrou aqui, o Iramir entrou aqui, que sempre participa, tá conosco. Salvador. Lá de Salvador. A Derli, que sempre está conosco. Antônio Sérgio Ribeiro participando. E o Ari Rangel, manda bom dia, querida família Venciana. Bom dia, João e Amanda. Excelente colocações de vocês. Parabéns. Também fui jovem na mocidade, e vejo que hoje as coisas evoluíram para melhor. Com certeza, mas eu gostaria de perguntar a eles o que eles acham sobre a natureza do jovem de hoje, que é menos passivo e muito mais questionador, às vezes conflitando com as posturas arcaicas dos dirigentes. A gente deixa aí para comentar depois do intervalo. Dois pensam aí para responder. Depois do intervalo. Mas não tem a pergunta também do Aécio? E tem a pergunta do Aécio não, também. Não, aí a gente deixa, a gente emenda depois. Isso. Só fica essa depois. No ar do Ari, que foi muito bacana. Depois a gente emenda do Aécio na hora da volta das perguntas. Ok. Rui, você já viu falar no Iakimara? Iakimara? É. Não, estou vendo pela primeira vez. Iakimara é o Yakisoba Maravilha da Mara. Nossa irmã Mara lá da qual? Ela abriu um Yakisoba agora? E aí chama Iakimara. É inteligente a marca, né, não? Sim. Muito legal. Sabores de carne, frango, misto e vegetariano. É delivery só, né? As quintas, as sextas e os sábados. Aí, se vocês quiserem encomendar, só ligar para o telefone 12, né? Aí é só aqui para São José mesmo. Acho que para fora não adianta, né? É 981-14-3302. 981-14-3302. Ou então entrar lá no arroba Iakimara _ maravilha. Arroba. Essa bolinha, Rodrigo, essa bolinha aqui, quando tem esse negocinho aqui embaixo, o que, que é? É Instagram? O que é? Deixa eu ver aqui. Isso aí é coisa de jovem. Enquanto né? estão essa falando daqui, aí, né? Agora me diga uma coisa, Jorge. Eles entregam em casa? Só é delivery, né? Só entrega em casa, só. O que é essa bolinha aí, Rodrigo, que tá na frente do coisa? Vê lá, aí atrás aí, ó. Isso. Apareceu aí? Apareceu. Olha aí atrás aí. Uhum. Essa bolinha aí que tá embaixo aí. Aí tem lá o WhatsApp e o outro. O que é? O outro é e-mail? É o WhatsApp e o outro é o Instagram. É isso Instagram. Que eu queria saber. Olha Exatamente. Que resposta aí, maravilhosa. É o Instagram que tá aí embaixo, ó. Iakimara _ maravilha. Se você quiser pedir pelo Instagram, ou então o telefone que tá aí, né? Fala aí, Rodrigo, que aqui de longe telefone não foi chegando. 12 981 14 3302. Isso, e hoje nós vamos sortear um yakisoba aqui. Sim. Aí o Carlos está ligadinho ali no telefone, que vai, nós não vai ser quem quer agora, vai ser o seguinte, quando chegar mais ou menos lá para perto do final do programa, nós vamos falar, quem ligar vai ganhar o Aksoba. É o primeiro que ligar. Mas não agora. Não é agora, por favor. Na hora que nós falar, tá valendo, quem ligar ganha o Aksoba, deixa o telefone ali com o Carlos, que a Mara liga para combinar. Mas só que pra entregar. Hoje não tem Aksoba, é só quinta, sexta e sábado. E sábado, exatamente. Ela vai entregar no dia que a pessoa quiser, nesses dias que ela funciona. E tem mais um requisito aí, clicar no botão curtir aqui do vídeo do YouTube. Curtir é no nosso, né? Também, né? Exato. É, então, pessoal, a gente pede também para vocês curtirem o nosso programa Vivência Espírita. E se não é inscrito aí, se inscrever, pedir para as pessoas se inscreverem. Eu sei que muita gente, né, Rodrigo, quer colaborar conosco, ajudar, né, Carlinho e Rui? Querem ajudar a gente de alguma maneira a gente manter. Nós vamos fazer 17 anos aí com todos sacrifício, mas sacrifício, pode ter certeza, prazeroso, sempre foi para nós aqui. Mas com essas mídias sociais, com certeza a gente consegue muito mais vantagens, entre aspas, digamos assim, quanto mais inscrito nós tivermos. Então, se vocês puderem nos ajudar a se inscrever, falar do programa para as pessoas, falar do Vivência Espírita para as pessoas se inscreverem, porque aí a grade aqui já tem muitos programas, a rádio é 24 horas. Então, com certeza vocês vão ter uma programação legal e só precisa colocar curtir e se inscrever aí no nosso botãozinho aí do ok e da inscrição. E as pessoas que nos veem e que nos ouvem terão surpresa daqui a pouco, não mais para frente, daqui uns 15 dias nós terão surpresa que acontecerá aqui no nosso estúdio, que vai dar uma reformulada, né? Isso, você não pode falar que é surpresa, não? Não. Você não pode fazer assim, porque o rapaz ia vindo de outro país. Eu não vou falar qual que era o país dele, senão pega mal, né? Aí ele avisou para os parentes dele que ia chegar aqui no Brasil. Só vale para quem se inscreve, né? Tô avisando que chegarei quinta-feira de surpresa aí, 6 horas da manhã. Esse não é português, não, né? Não, esse é português aqui, é só o Rodrigo. Parente do Rodrigo? Rodrigo de Portugal. O Rodrigo é cidadão português. Cidadão português. Então, claro. não posso mais fazer piada de português. Depois que eu virei cidadão... Não, não temos nenhum preconceito. Depois que eu virei nacionalidade portuguesa, eu não posso mais fazer piada de português. Vamos então com a música Arte de Amar, do grupo Energia, que o João participa do grupo Energia. É do grupo do João, né? É. Legal. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Só um minuto que tá saindo um probleminha técnico. Aí tá tocando mesmo? Tá. E o volume tá tudo bem? Então deixa que eu solto aqui então. Só um minutinho, pessoal. Que eu vou soltar aqui o Arte de Amar, né? Só um minutinho. Grupo Energia. Levantar e viver a vida com mais mais prazer. Cada dia fazer o bem, sem saber a quem, e saber que o sol brilha aqui mais além. Fecho os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz, e sigo em frente com mais esperança. Agora eu sei o que é amar. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Lalaiá, lalaiá, da terra e as estrelas do céu, eu sinto o vento soprando em meu rosto, me lembrando da paz, da esperança e do amor que em meu peito bate, meu caminho em liberdades, ilusões. Eu caminho entre verdades, ilusões. Fecho os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz, e sigo em frente com mais esperança. Agora eu sei o que é amar. Eu fecho os olhos e vejo Jesus estendendo sua mão de luz, e sigo em frente com mais esperança. Agora eu sei o que é amar. A arte de amar, lalaiá. A arte de amar, lalaiá. A arte de amar. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Estamos aqui no estúdio Chico Xavier, transmitindo a importância da mocidade no Centro Espírita com nossos queridos amigos João Albano de São José dos Campos e a nossa querida amiga Amanda Salgado de Taubaté. essa é do Bonani, viu? Taubaté. Se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço para o Bonani, que é um dos. Como é que é? Chama? Como é que é? Dinossauro lá do Espiritismo em Taubaté. Né? E vamos refazer a pergunta também do Ari e depois a pergunta do Aécio. O pessoal tem participado bastante aqui. A gente gostou que o pessoal está curtindo aqui o vídeo também. E a pergunta do Aécio, eu vou refazer aqui. Amanda, deixa eu pular aqui as agradecimentos, mas eu gostaria de perguntar a eles o que acham sobre a natureza do jovem de hoje, que é menos passivo e mais questionador, às vezes conflitando com as posturas arcaicas dos dirigentes. Qual a opinião de vocês? Quem fala? Amanda ou João? Amanda, pode responder. Eu posso começar. Bom, é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê isso claramente, essa diferença, né, de gerações. E talvez antigamente fosse muito mais fácil a gente realmente ser mais passivo, a gente conseguir aceitar um pouco mais as coisas, né? Hoje a gente vê uma geração que é muito questionadora e isso tem um lado extremamente positivo, né? Vai muito com a fé raciocinada que o Espiritismo nos traz. Então, o questionar é o filosofar, e aí faz com que a gente não caia, talvez, em comodismo, e também faz com que a gente sempre se mantenha atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, principalmente em casas espíritas. O importante é a gente saber lidar com esse jovem, né? Como o seu Jorge colocou no começo, a gente vê muitas casas que têm mocidade, mas na sua dirigência são todas pessoas mais velhas, e por que não abrir portas, né? O jovem está lá questionando, está trazendo assuntos pertinentes, a gente precisa falar sobre eles, né? Porque as gerações são diferentes, então as necessidades da geração mais velha não estão atendendo as necessidades dessas gerações mais novas, né? E se a gente não atende a necessidade, a gente vai acabar perdendo ainda mais os jovens. Então, não considero que seja uma natureza ruim, mas a gente tem que saber lidar e tem que saber agir, né? Como se colocar nessas situações. Amanda, tem muita gente que diz que os jovens de hoje só estão mais preocupados com seus direitos do que com as suas obrigações. Essa é uma realidade que acontece nas casas espíritas, porque todo mundo acha que tem direito de ter o tênis melhor, a roupa melhor, outra coisa melhor, mas de obrigação nenhuma. Como é que está esse pensamento de algumas pessoas? Olha, é um pensamento que pode sim existir, né, e existe, a gente sabe disso, mas eu acredito também que muitos jovens, eles correm atrás dos seus direitos por conta das obrigações, né? Então a gente vê jovens realmente lutando a favor de assuntos que se fazem necessários e urgentes, então eles estão buscando atrás e isso traz uma obrigação, né? Porque a gente sabe que a doutrina espírita, ela é esclarecedora e é também considerada uma doutrina consoladora. Então a obrigação do jovem é trazer também esses assuntos e confortar outros jovens, né, e as gerações que estão por vir. Bacana também, Amanda e João. E na realidade também a gente não pode jogar isso nas costas do jovem não, né? Porque esse negócio de achar que tem mais direito do que obrigação é de todo mundo, né? Nós, seres humanos, achamos que temos direito de tudo. Agora, na hora das obrigações, é que o negócio fica mais, né? Então, o que que acontece? Talvez fosse legal se o jovem já começasse a pensar nisso, para quando chegar na gente, a gente já não está pensando tanto, né? Porque nós também somos do mesmo jeito. Todo mundo é cheio de direito. Agora, na hora de fazer alguma coisa, na hora da obrigação, é complicado. Esses tempos atrás, a gente estava dissertando sobre isso, e existe uma coisa muito interessante, né? Foi até um artigo que eu fiz. O assunto não era esse, mas aborda isso. Porque o que que acontece conosco? Nós pedimos, né? Nós pedimos, recebemos e agradecemos. Nós somos assim. A nossa relação com Deus, com a espiritualidade, é assim. A gente pede, quando a gente recebe, a gente agradece, né? Quer dizer, primeiro pede, depois que recebe, a gente agradece. Então, a gente usa três passos. Agora, pagar. Estamos pagando? A gente usa três. Pagando, que é bom, a gente não paga. Então, na hora do pagamento, a gente pula fora. Então, a gente é mestre em pedir, se receber, agradece, né? Três passos. Agora, pagar. E como é que a gente pode pagar? A gente pode pagar com boas ações. A gente pode pagar fazendo bem. A gente pode pagar divulgando a doutrina espírita. A gente pode pagar ajudando a comunidade, né? Ajudando de todas as maneiras. Então, isso é próprio do ser humano. A gente sempre só está querendo. Agora, na hora de dar alguma coisa, não é problema do jovem, não. É problema de todos nós mesmo. Todos nós somos assim. Mas tem uma coisa, Jorge. Se você não for cumpridor das suas obrigações, nenhum assento espírita vai para frente, nada vai para frente se você não cumprir as obrigações. Claro. Então, o que acontece? Nós vimos aí que tem muitos espíritas também que ele, quando passa a obrigação para ir dentro do centro espírita, ele se manda, ele vai embora. Quer dizer, ele quer muito é trabalhar aquele pouquinho e sem ter uma responsabilidade com a doutrina. E nós observamos que há necessidade de nós termos obrigações com a doutrina espírita, porque ela é muito bonita, é maravilhosa e nos dá a resposta para tudo. É, e também não é só a doutrina, não. É ser humano mesmo, sim, qualquer lugar, né? Qualquer lugar ainda é assim. E talvez quem vai modificar isso mesmo são os jovens. E eu penso que os jovens hoje em dia, eles têm uma visão totalmente diferente também. São muito mais responsáveis do que a gente pode imaginar. Muito mais dirigentes, digamos assim, do que a gente pode imaginar. A questão é só da responsabilidade. A questão é só deixar eles terem responsabilidade. Eu penso desse jeito. E agora, por exemplo, queria até que o João e a Amanda comentassem que nessa época da pandemia é a época que nós sentimos mais falta da mocidade. Por quê? Porque a mocidade é que estava... O jovem é que podia estar de frente de tudo. À frente de tudo nessa pandemia. Assumir todas as coisas. Porque 60, 70, 80 anos, nós vamos para onde, né? A pandemia pegar, os primeiros que a pandemia vai pegar vai ser esses. E os jovens foram aqueles que podiam botar a cara, né? E cadê os jovens dentro do centro espírita se nós não deixamos? Eu penso assim, o jovem estava na hora deles terem assumido tudo. Não, nós não vamos parar com o trabalho espírita, nós vamos continuar da maneira correta, mas nós vamos dar continuidade. Mas eu penso que a hora que caia na consciência dos mais idosos, dos mais adultos, né, é isso, de falar, olha, nós falhamos, nós não entregamos mais responsabilidades para eles assumir na hora que tinha que assumir. O que vocês pensam disso? Olha, antes de responder, eu achei muito pertinente tudo que foi falado, mas eu só queria falar que aproveitei o intervalo e procurei o livro que eu estava devendo, não sei se dá para ver aí na tela, mas é Prática Pedagógica na Evangelização. Peraí, põe um pouquinho mais para o lado. Um pouquinho, aqui, quer dizer, para o outro lado. Opa, outro lado. Aí. Legal. Então, indico com muitas atividades e até como tratar os assuntos. Bacana. Enfim. Esse ponto que o seu Jorge comentou, né, das responsabilidades gerais, eu vou bem por esse caminho também, né, porque acredito que a via sempre é de duas mãos. Então não dá para a gente cobrar só desse ou daquele, ou dessa ou daquela faixa etária, né. E nos dias de hoje, né, a gente também, como se diz, profissional da área da educação, a gente vê, de certa forma, alguns comodismos, né? Eu não posso, infelizmente, e nem devo ser hipócrita aqui, apesar de estar representando a juventude, de falar que alguns jovens realmente estão acomodados, né? Eu vejo isso dentro das escolas, dentro da sala de aula, né? Não só no movimento espírita. E realmente é muito disso. Às vezes, quando a gente coloca algumas situações, trabalhos, é muito disso também do que o senhor Rui falou, e isso acontece com os jovens, mas acontece com outras pessoas também, né, que coloca o trabalho, a pessoa, beleza, e, né, dá alguns dias, você não vê mais aquela pessoa no centro e até mesmo o jovem. Então, eu acredito, sim, que a gente está num momento questionador da juventude, né, que a gente precisa ter esse tato, ter essa empatia, acolher esses questionamentos, mas o jovem também precisa ter a consciência de que o trabalho também precisa dele, né? Também precisa dessa energia que ele traz, inclusive, né? Às vezes a gente fica só dependendo do questionamento do jovem, que é também um viés energético, né? Esse questionamento, mas ele também pode direcionar essa energia toda que ele tem para o trabalho, né? Para o trabalho da caridade, para o trabalho do bem, para o trabalho das casas espíritas, né? E cabe também às casas espíritas, os seus dirigentes também começarem a abrir esses espaços, né? Reconhecendo os jovens, não só aquele trabalhador, né, para carregar uma cadeira, para entregar mensagem na porta, mas aquele trabalhador que pode estar ajudando na condução de estudos, na condução de palestras, né, saber observar, e o jovem, por sua vez, demonstrar que ele é capaz, né, e ele não vai demonstrar que ele é capaz só ficando no seu lugar e frequentando o centro, né. Uma coisa que até a gente discutiu há um tempo atrás, numa reunião com dirigentes de Caçapava, né, dirigentes de mocidade de Caçapava e de Taubaté, e um dos dirigentes nos colocou a seguinte questão: será que a doutrina espírita, ela realmente seria adepta a ser uma religião de massa, né? E a gente não sabe, né? A gente não sabe. Quando a gente vai ler sobre a doutrina, o futuro da doutrina, né, como o progresso da humanidade, a gente sabe que ela vai ser aceita como ciência, né? Mas a passos muito, muito lentos, né? E mais uma das coisas que não torna a doutrina uma religião de massa, ao meu ver, é essa questão de quando a gente se diz espírita, se coloca na casa espírita, poucos são aqueles que continuam na casa espírita como simples frequentadores. A maioria dos espíritas, pelo menos que eu conheço, são trabalhadores da casa, são trabalhadores da causa espírita. Então, e a gente vê em outras religiões que não existe tanto esse envolvimento, né, da pessoa ali, né, do religioso com realmente a prática da fé, né, e já dentro do espiritismo a gente tem muito disso. Então, queria fazer esse complemento, né, sobre o que foi discutido anteriormente, e já tomando a próxima pergunta, né, o próximo questionamento que o seu Jorge trouxe para a gente, da questão da pandemia. Foi um momento assim muito de choque, eu acho que para todos nós, quando a gente começou ali em março, né, com a pandemia, segunda, terceira semana de março, de maneira geral todos nós sofremos um impacto muito grande, né, pelo momento novo que estávamos enfrentando, que iríamos enfrentar, que não sabíamos o que iria acontecer, e pelas suas responsabilidades, né, a questão do isolamento, do distanciamento, né, e tudo mais. Então, o jovem em si, ele tomou esse impacto também, como qualquer outra pessoa, e a gente teve, né, que se refazer, né, remontar aulas, remontar planejamentos, remontar encontros. Alguns encontros tivemos que cancelar, não conseguimos nem adiar, né, foi preferível que a gente, de fato, cancelasse o encontro. E nesse processo todo, não só dentro da mocidade espírita, mas o jovem, ele teve uma carga muito pesada também dentro da sua própria escola. Então, a gente também sofreu com isso, onde o jovem estava um pouco, começou a enjoar desse ambiente virtual. Então, por mais que a gente se renovasse, inventasse novas atividades dentro das nossas mocidades, o jovem, infelizmente, cansou desse ambiente. Então, ainda está sendo, né, porque a maioria das mocidades não voltou de forma presencial. Graças a Deus, boa parte está conseguindo se manter de maneira virtual, mas a gente teve, infelizmente, uma evasão muito grande. Então, o que a gente tem orientado dentro do departamento, dentro dos evangelhos, né, para os próprios dirigentes, é para eles continuarem o contato com o jovem, mesmo que esse jovem esteja afastado, né, e para pelo menos orientar que esse jovem estude dentro da sua própria casa, né? Faça o seu culto no lar, faça alguma leitura com a sua família, que também é um momento muito rico, né? Não só para o próprio jovem, mas também para a própria família, para aquele ambiente, né, que vai acolher esse momento, né, do evangelho, do culto no lar. Então, a gente ainda não está 100% equilibrado nessa situação. Eu acredito que a gente nem vai ficar, enquanto realmente a gente não tenha uma saída de fato para isso, né? Mas a gente teve novas experiências, novos aprendizados e conseguimos lidar dessa maneira aí com essas estratégias, mas que, infelizmente, por conta também da questão das escolas, ficou meio cansativo para os jovens. Legal, muito bom. E o Aécio, falando a pergunta dele aqui também, acho que ia passar para a Amanda aqui, que faz um tempinho. Então ele perguntou: nos tempos atuais, o que se nota é que os pais necessitam também ser melhor direcionados do que os filhos em mocidades espíritas, né? Deve ser melhor direcionados do que os filhos em mocidades espíritas. O que se pode dizer a respeito? né, sobre esse direcionamento para os pais. Amanda, se puder... Posso. Então, é bacana, até estava conversando com o João, né, esses dias, o quão é importante realmente a gente ter um espaço para o pai dentro da casa espírita, né? Então, eu já frequentei uma casa que, enquanto a gente estava tendo a aula da mocidade, tinha o estudo dos pais, e eles tratavam temas também, lógico, as obras básicas, obras complementares, e algumas aulas eram extremamente focadas para como lidar com os jovens. Eles levavam bastante psicólogos para falar sobre, né, porque a gente sabe que a família é uma das nossas maiores provas, né, aqui no nosso planeta. Então, essa relação, ela é de suma importância, e aí é bacana as casas incentivarem isso, terem um espaço destinado mesmo para os pais, trazer profissionais da área da psicologia, né, para saber lidar com os seus filhos, né, e afins, e realmente estimular, né, essa troca. Eu acho que é basicamente isso que eu Mas, Amanda, eu fiquei muito alegre quando nós estivemos fazendo uma visita para um amigo nosso, ele falou: olha, sabe quem foi que me levou para a casa espírita? Foram meus filhos. Meus filhos têm uns amiguinhos aqui do lado que iam na evangelização, falavam: pai, o senhor precisa conhecer, que coisa bonita que é a evangelização infantil. E ele foi e falou: olha, estou me identificando, eu era católico, agora eu sou espírita. E outro dia, fazendo uma palestra para os jovens, eu achei até estranho um garoto falar: senhor Rui, o senhor sabe que hoje ser espírita está na moda? Eu falei: puxa vida, e está na moda mesmo, Amanda, ser espírita? Porque fala, hoje tem novela, fala de espírita, programa, um monte de entrevista, tudo com espírita. Está na moda ser jovem espírita? Olha, é um assunto que está bem atual, viu? Eu vi até amigas que não são do movimento, mas que falam mais abertamente sobre espiritualidade, querem conhecer sobre. Eu mesma levei, assim, meus primos para o movimento. Eu tenho um primo que está super na ativa. E, assim, eu acho que é um assunto que se fala bem mais abertamente, né? Nossa, graças a Deus, a gente sabe que o espiritismo ainda vai ser muito propagado. E até nas redes, né? A gente vê bastante Instagrams, Facebooks, páginas que abordam assuntos. Então, eu acho que se está na moda, está ótimo que continue assim e que a gente faça realmente propagar e mostrar com exemplos, né? Porque está tendo evangelho, que a nossa maior caridade para a doutrina é realmente propagá-la, né? Então, que assim seja. Então, Amanda, você falou da interação entre pais e filhos quando vocês, os jovens, estão na mocidade, os pais são preparados por psicólogo. Nós temos esse trabalho aqui no GEFA, Grupo Espírita aqui de São José dos Campos, Francisco de Assis, em que às 10 horas da manhã de sábados, todos os sábados, tem a preleção em que nós participamos sempre. Por causa da pandemia, nós estamos afastados, mas é maravilhoso o ensinamento, porque os jovens vão para a mocidade e nós compartilhamos com os pais os estudos que eles precisam para poder interagirem mais com os filhos. Aqui em São José nós já temos faz muito tempo. Quem cuida disso é o Manuel e a Regina. Também, viu, Amanda e João, o que acontece é que muitos pais levavam os filhos para a mocidade, para a evangelização infantil, deixavam os filhos na porta do centro e iam embora. Hoje, na nossa casa, aqui no Paulo de Tarso, nós temos escola de pais, onde os pais entram. E não é para deixar o filho lá e sair, não. Ele entra e fica ali. Nós temos quase 80 pessoas que fazem parte dessa escola de pais, né? Todo sábado, das 9 horas, quem podia dizer muito bem esse horário aí é o Milton, né? Porque é o Milton que coordena, que é o nosso vovô da mocidade. Naomi também, Rui. É? Naomi também tem escola também, de pais. Também. Quase todas as casas da Aliança Espírita Evangélica, elas têm implantado a escola de pais. Foi se propagando, tá contagiando, graças a Deus, né? Tá dando uma contagiada em todas as casas espíritas, essa escola de pais. Querem comentar alguma coisa sobre isso? Não sei como que é na USE, se tem alguma coisa desse tipo. Tem, João? Não, não necessariamente, sabe, seu Jorge? A gente não tem um projeto para isso, mas foi muito bom vocês comentarem isso, porque também fica aqui um abraço para os nossos amigos da Aliança, né, que inclusive a gente tem estreitado uma parceria muito bacana, né, de conversa do Movimento Jovem da Aliança, e o Douglas, né, que é o dirigente, eu sou dirigente regional da USE, e ele é dirigente regional da Aliança. E a gente tem aprendido muito, né, com a Aliança, com as experiências. E isso é muito importante mesmo, a gente ter essas atividades como um projeto, de fato. E não simplesmente cada casa acabar atribuindo, né, incluindo alguma atividade para os pais, enquanto as suas crianças ou seus jovens estão nas suas aulas, ou vice-versa. Né? O pai tem o seu estudo e daí cria-se, então, a evangelização, a mocidade nesse horário. E aí, isso daí envolve também não só, né, a questão de uma conversa para cada faixa etária, mas, com certeza, uma conversa entre toda a diretoria de uma casa espírita. Né? Os diretores, os dirigentes, os coordenadores das atividades precisam estar realmente alinhados, porque a casa espírita, ela é um ponto de acolhimento para a família, ela precisa acolher as famílias, né? Para daí, então, ela conseguir esses resultados, onde o pai vai para o centro e tem a sua atividade, leva seu filho, seja para evangelização, seja para mocidade, mas todos ali, num momento, uma, duas vezes por semana, estarão realmente recebendo o devido acolhimento em conjunto, né? Criar realmente esses mecanismos para que a família seja acolhida, e não como foi comentado, né, do pai ir deixar o filho na porta do centro, depois vai buscar, e isso acontece, infelizmente, ainda a gente vê muito disso, né, só que chega determinada faixa etária que o pai já não consegue controlar mais essas idas, né, o jovem realmente às vezes fala, ah, não quero ir mais no centro espírita, e o pai às vezes não consegue um acerto para realmente levar e depois buscar. Se ele tem uma atividade na casa, a coisa muda, porque daí ele realmente vai ser, entre aspas, né, vai ter um motivo obrigatório para estar indo à casa espírita e, consequentemente, leva o seu filho. E tanto que a gente vê um movimento de evangelização, às vezes, até mais forte, né, porque quando é criança é mais fácil, né, os pais conseguem ter mais um pouco de autonomia nesse sentido em relação à criança, né? Vai para a atividade e leva o seu filho. Na fase de juventude, infelizmente, a tendência é esse conflito de objetivos, né, acontecer, enquanto o jovem às vezes não quer ir na casa espírita, não quer ir para a mocidade, e o pai, como não tem nenhuma atividade, também não tem por que ir. E daí a gente acaba perdendo às vezes o jovem e o pai. Então, foi muito bom ter comentado isso. Isso daqui é uma coisa que eu vou levar mesmo como um projeto e apresentar para a gente estar criando esses mecanismos de horários, de dias, onde a gente consiga acolher pais, jovens e crianças ao mesmo tempo. Temos recebido o retorno que nós temos recebido desses pais, muitos que não conheciam a doutrina espírita e falam, poxa, mas que coisa linda que é a doutrina espírita, porque nós não falamos de coisa doutrinária, nós falamos de assuntos diversos na visão espírita. Então, para esses pais que estão chegando, aqueles que quiserem continuar, então nós temos os cursos que nós ministramos para as pessoas. Mas a maioria das pessoas fala, poxa vida, eu não sabia que a doutrina espírita era tão bonita. Foi o que aconteceu também com o nosso programa, né, Jorge? Você lembra quando nós entramos com esse programa há quase 17 anos atrás, muita gente veio nos cumprimentar dizendo, eu não sabia que a doutrina espírita era tão bonita como vocês estão mostrando para a gente. Bacana. Rodrigo, tem alguns dos nossos ouvintes ligadinhos aí? Ouvintes e tem sim. Vídeo, né? Tem sim. Vídeo espectadores. Tem sim. A gente tem aqui, eu queria mandar um abraço aqui também pro pessoal. Tem perguntas, né? A Gisele lá de qual que é o nome da Itaberá. Cidade? Itaberá. Itaberá. Uhum. Tá aqui com a gente. João Ramalho, João Paulo Gonçalves, o Bruno Sistolo aqui participando, o Ed Moreno. Né, falou, nossa música 0800 com Deus é uma linguagem jovem, tanto na letra e na melodia. Né? Então, realmente, aquela. Eu lembro até hoje que eu tava lá, a gente tava em Uberaba, né? E, a, e o, Jorge, o Sérgio Santos pediu, né? É, para gravar a música. Aí eu tinha levado o CD do Ed para ele, tirei a foto com o Sérgio Santos, mandei pro Ed, ele ficou todo feliz. O Sérgio já gravou já. E gravou, né? Já. Nós também gravamos, só que o CD não saiu ainda. Mas eu não pedi pro Ed, não. Eu gravei sem autorização. Sem autorização? É. Ele vai colocar seu nome lá no SPC. Lá. E a... o Lúcio Silva aqui também, que é técnico aqui do programa, conhece aí o Albano também, que a gente estava conversando. Manda bom dia a toda a equipe, a família Vivenciana. Tema importante, falar sobre a Mocidade Espírita. Parabéns ao João e Amanda. A Érica Leandro aqui de Alvorada, Rio Grande do Sul. Olha só que bacana. Legal. Pessoal ouvindo, é muito legal. Comente aí sua cidade também. Muito legal saber de onde vocês estão falando. João Vitor participando aqui também. A Tânia, lá da Arquitect Aitos, participando. O André Prisco, a Mara Maravilha, a Silmara Silva está mandando bastante mensagens aqui para a gente. Mas a gente vai focar mais as perguntas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, deixa aqui e a gente vai colocando. Mas não deixe de mandar mensagem que a gente põe no sorteio aqui também. Tá? A Nayara Vital mandando parabéns também aqui, evangelização. O Piero, também lá do Paulo de Tarso, participando com a gente. E o Milton dizendo aí no Paulo de Tarso, por causa da pandemia, estamos realizando palestras na escola todos os sábados às 9h50 no YouTube, lá na plataforma digital, né? Então é muito legal. E vamos então para o intervalo? Quer que eu fale a pergunta aqui do... Vamos deixar uma pergunta no ar aí para poder... Tá, no WhatsApp tá tendo também? Não sei se você tá vendo. Não, aí. Eu tô vendo no WhatsApp. Tô vendo, tá? Não. Pode falar. E no Face também só tem aqui a Adriana Silva mandando bom dia. Pode ser que não esteja atualizado aqui. O Face ele demora mais para atualizar. Se vocês puderem focalizar, centralizar no YouTube, seria melhor pra gente. As perguntas, tá? Então, uma pergunta aqui que o Renato Alexandrino fez foi: bom dia a todos os vivencianos, poderíamos dizer que a música é um grande atrativo para levar jovens à mocidade? Talvez uma linguagem mais direta e simples de acesso? E aí a gente deixa para o pessoal comentar depois do intervalo. Lembrando que a gente vai entrar no momento... Gigavale, quando voltar, né? Só, então, vamos para a gente entrar no intervalo. Vamos falar mais uma vez que nós teremos aqui o nosso CD do Momento Espírita para ser sorteado no final. E hoje também o Yakisoba lá da Yakimara, né? Nós vamos sortear. Só que o CD vocês podem ir ligando ali que o Carlos vai controlando ali para no final nós sortearmos. O Yakisoba da Mara nós vamos sortear uma vez só, né? A pessoa vai ligar no telefone aqui, né? 3921. Mais pro final, né? Mais pro final a gente. O telefone mesmo, como é que é o nosso telefone mesmo? A gente, 3921-3009. 3921-3009. Mas não é agora, mas vamos falar. Liga aí, primeiro que ligar vai ganhar. O Yakisoba lá pode escolher o sabor, que você tem sabor carne, frango, misto e vegetariano. Olha, pessoal, o espírito é louco por causa desse negócio de vegetariano. Então, tem vegetariano também, tem essa opção também, né? Mas já teve uma pessoa aqui que teve no programa, não vou falar o nome, que vai pegar mal, né? Que a gente tava falando, ela tava falando de vegetariano, eu falei, mas o Chico Xavier comia bife. Aí ela falou, mas nesse ponto eu sou mais evoluído do que ele. Aí eu parei a conversa, não conheci mais. Aí eu fiquei quieto, né? Fazer o quê? A pessoa é mais evoluída do que o Chico, né? Não, não tem problema. E também nada contra os vegetarianos. Pelo amor de Deus, pessoal, é brincadeira que a gente faz, né? Não tem vegetariano, vegano, todo o pessoal, cada um coloca sua alimentação da maneira melhor possível. O Rodrigo agora está na nutricionista direto, tanto que ele está sumindo. Não sei se vocês perceberam, né? O Rodrigo está sumindo. Está querendo virar só espírito. Ele vai ficar só espírito, né? A nutricionista está controlando ele. Estou desaparecendo aqui. Exatamente. Olha só. Então, a Mara, o delivery é quinta, sexta e sábado. Nós colocamos aqui no grupo também o contato, né? Que é 981-14-3302. Você jogou no grupo a imagem, né? Tá bom. 981-14-3302. Então, o Instagram... @Yakimara é com K, I, Y e K. Yakimara, _ Maravilha. Aí você faz o pedido lá para ela. Tá bom? É, Rodrigo, a música que nós vamos colocar agora, também do grupo Energia, né? É Reviver o Amor. Legal, então vou soltar aqui a vinheta. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Reviver o amor, não vamos nos dar por vencidos, deixar de lado o egoísmo e não mais um sonhador. Vamos reviver o amor na sua pureza infinita. Vamos entregar nossa vida a Jesus e Deus o Criador. Sofrer ainda mais, deixando de lado essa luz, se só um caminho conduz ao nosso Mestre Jesus. Por que viver na ilusão, prazer que traz o vazio, não ter que esse desvio só lhe trará solidão. Para entender essa preciso ter bom coração, é fazer das nossas mãos o exemplo de um servidor. Para entender essa paz, é preciso ter bom coração, é fazer das nossas mãos o exemplo de um servidor. O que sofrer ainda mais, deixando de lado essa luz, se só um caminho vamos ao nosso Mestre Jesus. O que viver na ilusão, prazer que traz o vazio, não vê que esse desvio só lhe trará solidão. Para entender essa paz, é preciso ter bom coração. Exemplo de um servidor, para entender essa paz, é preciso ter bom coração, é fazer das nossas mãos. O exemplo de um servidor. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E vamos para o nosso momento hoje, que está no Momento Espírita número 12, Aprender com Erros. Aí depois que tocar aqui essa mensagem, a gente pede para o João e para a Amanda se quiserem fazer um comentáriozinho sobre a mensagem que ouviram. Tudo bem? Vamos lá, Rodrigo?

a Simara, nossa irmã, também do Grupo Energia, o Lúcio, que foi uma das pessoas também responsáveis pelo primeiro álbum, e juntamente com o seu Jorge e com o Estúdio Chico Xavier, né? Se hoje temos um álbum, né, o Grupo Energia, muito graças a toda a equipe vivenciana, inclusive, especialmente o seu Jorge e o Lúcio, que trabalharam aí na gravação do nosso álbum. Um adendo aí antes de comentar a mensagem. O nome dela já é muito forte, né? Aprendendo com os erros. E eu acredito que na etapa, né, que a gente se encontra, na nossa evolução, esse é o nosso, infelizmente, ainda nosso principal caminho, né? Poucas coisas a gente realmente consegue absorver ou, de fato, aprender, né, pelo caminho do amor, pelo caminho da compreensão, da compaixão, né? A gente ainda é tão imperfeito que só consegue aprender com os erros. Só não, né? Mas boa parte do nosso aprendizado vem aí dos nossos próprios erros, das nossas próprias cabeçadas e das nossas dificuldades. E é muito importante, uma coisa que eu contribuo para a mensagem, é a gente pensar, né, que e acreditar o quão errantes ainda somos, né, o quão estamos, de fato, comprometidos, né, com o erro, e que isso não nos torna melhores nem piores do que ninguém, né? E, diante disso, ainda um dos nossos grandes erros morais, né, das nossas dificuldades, é o julgamento. Então, ainda estamos muito atrelados em olhar o erro alheio e fazer o nosso devido julgamento, e quando o fazemos, esquecemos o quão também somos imperfeitos e estamos errando momentaneamente. Então, é essa minha contribuição para a mensagem. Oração, Amanda? Bom, é realmente uma mensagem bem reflexiva, né? É super importante, ele traz a perfeição, e eu acho que a maior prova de caridade com nós mesmos é a gente encarar que não somos perfeitos, né? A gente vive um século, né, que a gente busca muita perfeição, a gente vê isso em âmbito profissional, âmbito social, né, principalmente com a gente, então a gente tem que saber que não somos perfeitos, estamos caminhando, né, uma evolução a longo prazo, e aí por isso que ele cita a lei do progresso. E sobre ser melhor, né, o João falou sobre os julgamentos, então a gente tem que julgar a nós mesmos, mas ter esse, ponderar, né, até o nosso limite, colocar em ações tudo aquilo que a gente aprende, porque não adianta nada todo ensinamento se a gente não colocar ele em prática, e aí sim a gente conseguir realmente ter esse progresso, né? E eu acho que uma palavra-chave que vai nos ajudar é o autoconhecimento, que é um processo bem árduo, mas assim, extremamente importante, e que todos nós devemos passar por ele. Vamos encerrando o nosso momento de Gigavale, Rodrigo. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos falando diretamente do nosso estúdio Chico Xavier. Estamos aqui com os dois nossos jovens aqui do Vale do Paraíba, o João Albano e a Amanda Salgado. Vamos para a pergunta que foi feita no intervalo. Tem a pergunta do Valdeci aqui. O Valdeci perguntou: será que aí fica essa pergunta então para os nossos jovens? Será que a nova geração terá a missão de aprimorar uma nova visão das obras de Kardec e Chico, unindo a ciência do século XXI com a filosofia reencarnacionista? Isso é o chamado futuro das religiões? O que vocês pensam? Pode começar, mano. Comecei outro, você começa agora. Ladies first. Só faz o começo, tá, da pergunta de novo. Ele quis saber aqui se essa nova geração, né, as mocidade, né, terá a missão de aprimorar a visão das obras de Chico Xavier, ou melhor, colocar em prática, né, porque a visão de Kardec e Chico sempre estão atualizadíssimas, né, na minha opinião, né, unindo a ciência e o século XXI com a filosofia reencarnacionista, principalmente, né? Ou seja, os tempos atuais com filosofia reencarnacionista, né? E se isso é chamado o futuro das religiões? Bom, com certeza, né? A chave de tudo, a gente acabou de falar da lei do progresso, então a gente está sempre nos aprimorando, principalmente essa nova geração. E a doutrina traz os três pilares, né? Que é religião, filosofia e ciência. Então, com certeza, tudo que Chico, né, Kardec trouxe para nós é ainda muito presente. Eu sempre falo isso, pego o livro dos Espíritos e as perguntas que tem lá caem certamente para os nossos tempos atuais. Então, com certeza a gente vai aprimorar sempre os ensinamentos, colocar das formas que se fazem urgentes e necessárias. E realmente talvez seja esse futuro, né, das religiões. O futuro sempre é unificar tudo, mas eu acho que cada vez que passa a ciência e a religião, elas conseguem se conversar mais. E Kardec fez uma colocação muito, muito pertinente, né, que no dia que a ciência comprovar algum ponto em que o espiritismo está errado, então largue esse ponto e fique com a ciência. Eu acho que essa é a chave do progresso, tudo ser um só, né, se unir. Mas o Amanda e João, a gente observa que os ensinamentos contidos nos evangelhos, contidos na própria doutrina espírita, elas são muito esclarecedores, são muito profundos. E eu estava vendo um comentário do dia de um espírita dizendo, olha, tem muitas religiões que não dá a resposta que os jovens querem. Você concorda com essa ideia, que a doutrina espírita dá as respostas que os jovens estão querendo? Olha, primeiro, falando um pouco da outra questão sobre o futuro das religiões, e daí já emendo, seu Rui, na sua pergunta, eu acredito que quando a gente fala de futuro das religiões, né, o espiritismo como futuro das religiões, a gente tem que entender o espiritismo como o que ele é de fato, né, de maneira bem básica. E quando a gente vai estudar a introdução do Livro dos Espíritos, a gente tem lá, quando Kardec começa a dar os nomes aos bois, vamos dizer assim, né? A explicar o que é alma, a explicar o que é espírito, o que é princípio vital, ele explica o que é o espiritismo e o que o diferencia de outras doutrinas espiritualistas, né? E por que ele não mantém o nome espiritualista, né? Espiritualismo. E o espiritualismo, ele acredita na imortalidade da alma e na existência dela, consequentemente, né? Enquanto o espiritismo, ele nos traz que a diferença e a soma para o conceito espiritualista é a comunicação entre os mundos, corpóreo e invisível. Então, eu acho que quando a gente fala de futuro das religiões, a gente tem que pensar muito nessa comunicação, né, que as religiões, a humanidade, de fato, um dia vai conseguir realmente entender que isso é um processo natural, né, e que isso vai cedo, mais cedo ou mais tarde, isso vai se dar, né? Então, independente de qual seja a sua fé, de fato, até falando de outras fés fora do próprio cristianismo, essa comunicação ela é lei da natureza, lei de Deus. Então, isso se dá. Inclusive, já existem, né, também outras religiões que também trabalham com esse caminho, né, da comunicação do mundo corpóreo com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos. E Kardec, na sua sabedoria, ele traz toda uma metodologia, toda uma prática, toda uma disciplina a se seguir, muito bem exemplificada por Chico Xavier, né? Então, acho que as contribuições de ambos são contribuições em campos diferentes, enquanto um traz a metodologia e o outro o exemplo da prática do que é de fato o espiritismo, que é a comunicação desses mundos e a prática do que esse outro mundo, né, o mundo dos espíritos, nos ensina. Porque para que serve essa comunicação a não ser para nos ensinar, né? E então Chico vem e nos dá o exemplo de como se comunicar, né, de como seguir essa disciplina tão bem pontuada por Emmanuel e como que ele e como praticar todos esses ensinamentos, né? E entrando, seu Rui, você pode, desculpa, repetir a sua pergunta, por favor? Não, era essa mesmo, João? E nós deixamos de fazer, foi a pergunta passada que o Rodrigo fez no intervalo. Sim, estagiário e, é assim mesmo. Estagiário é, só. E agora ele esqueceu que é a pergunta do Renato, isso, do tinha Renato. Alexandrino. É, então a gente não pode deixar de fazer a pergunta do Renato aqui, que fez até já um tempinho, né? Já faz tempo que o Renato tinha soltado a pergunta dele aqui. É, peço desculpas ao Renato. Ele manda bom dia a todos os vivencianos. E falou, poderíamos dizer que a música é um grande atrativo para levar jovens à mocidade? Talvez uma linguagem mais direta e simples de acesso? O que vocês acham aí, João? Olha, com certeza, né? Eu acho que a música, ela faz parte da nossa sociedade. Né? Não só a música, como a arte, né? Utilizada como instrumento de educação. É claro que, né, precisa de uma certa responsabilidade, né, uma certa até depuração dessa arte para que ela, dentre os templos e os ambientes religiosos, não só o espírita, mas sem dúvida nenhuma é um caminho que muito atrai, né, não só os jovens, né, mas principalmente, como aqui estamos retratando o jovem, de forma assim, e não só a questão de atrair ao jovem, mas de tocar, de sensibilizar, né, que é muito o papel da arte em si, a educação através da sensibilização. Se aquela arte te sensibiliza, com certeza alguma transformação ela vai causar. Então eu penso que, né, tanto que faço parte de um grupo de música espírita, né, que... A música ou a arte como um todo, né, são instrumentos, quando bem trabalhados, de educação e transformação moral. Bacana. A gente precisa... Rui, vamos fazer o sorteio aqui do Yakisoba? Vamos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, o Carlos está ligadão lá? Né? Sim. Porque nós vamos sortear aqui, para quem está entrando agora, né? Para quem ligar a primeira vez. Aqui vai valer já. Né? O Yakisoba Maravilha da Mara, sabores carne, frango, misto e vegetariano. Então, ela faz o delivery quinta, sexta e sábado, né? E tem aqui o telefone dela, 981-14-3302, ou então é @... Yakimara, YK, né? Yakimara _ Maravilha, para você fazer o seu pedido. Então, quem ligar primeiro aqui pro 3921-3009 vai ganhar o Yakisoba. E deixa o telefone aqui com o Carlos para poder a Mara entrar em contato com vocês, né? 3921-3009. Então ligue agora para ganhar o Yakisoba, quem quiser, né? Deve ser uma delícia. Então, o primeiro que ligar aí, o Carlos está atento aí. O primeiro que ligar, ó, já ligaram. Tudo bem, mas vamos entrar no intervalo comercial? Vamos. Entra no intervalo e a gente volta depois falando quem ganhou e já parte para o nosso encerramento, que ó, já são 9h45. A gente tem o sorteio aqui também, só para avisar o pessoal que tem o sorteio também. E também os aniversariantes. Então vamos lá. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita. Então a gente voltou aqui dos comerciais e estamos aqui com o João Albano e a Amanda batendo um papo aí sobre mocidade, né? Jorge, já temos aí o nome do ganhador? Ainda não? Não, né? Não, fala aí alguma coisa. Não, estamos esperando a pessoa. Pode ligar agora de novo. Ah, tá. Então ainda está vigente. Não deu certo não ali. Legal. Né? Então ainda está vigente. Está vigente ainda aí. Pode ligar então, agora para ganhar a Yakisoba aí da Yakimara. Então é só ligar aí para a gente colocando aí no 12-3921-3009. Para participar aí do programa, né? Então, e participar do sorteio. A gente tem bastante gente participando aqui conosco. A Leia Freire está aqui participando. O Claudio Wood, lá de Uberaba, a gente vai ter a alegria de estar com eles lá na semana que vem. Então, a Bárbara está aqui do lado, porque ela vai me substituir no próximo programa, né, Bárbara? Dá um alô aí, pessoal. Olá, bom dia. Semana que vem estou aqui. Estarei, né? Então, a... o melhor programa. Estão prevendo aí, segundo as previsões, vai ser o melhor programa semana que vem. Sacanagem, viu? Olha só. Você viu, Amanda, como a gente gosta do Rodrigo? Então tá valendo aí, eu vou até colocar aqui de volta o Yakisoba ali atrás, que a gente está sorteando, né? E a gente vai partir. Só comentando que o Claudio Yudi, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, a gente quer agradecer os apoios dos ouvintes que nos ajudaram a levantar os recursos para comprar os leites lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, onde o Bacelli faz as psicografias. Apesar dele estar fazendo agora, iniciando as psicografias em outro centro, que é o Batuíra, lá em Uberaba. Mas eles cuidam de 30 idosos e que estão necessitados, precisando de mantimento, e a gente vai levar agora, comprar essa semana com as doações que foram feitas e levar lá para eles. Então, tem pergunta aqui ainda? Faz. A gente pode fazer ou vamos para... Pode fazer. Tá, a Irene, né, a Irene lá, mandando um abraço lá para Santos, a Irene, o Gustavo, o Zé que estava me ouvindo também. Meu primo Gustavo deve estar ouvindo a gente lá, mandando um abração para ele. E ela fala, meu filho portador de síndrome de Down, com 36 anos, poderia participar de uma mocidade e conseguir acompanhar, ou seria um curso mais específico para portadores de necessidades especiais? Não sei até se o Jorge quer comentar também sobre isso. Deixa eles comentarem. Com certeza poderia. Eu acho que um assunto que também se faz muito urgente em todas as casas espíritas é a inclusão e a integração. Na mocidade que eu participei por anos, a gente tinha um amigo que ele tinha síndrome de Down. Então, assim, ele acompanhava com a gente, era super bacana, ele fazia a prece, conseguia, sabe, participar dos debates, mesmo que do jeito dele, mas, assim, a gente não pode encarar como uma exclusão ou como uma coisa utópica, porque não é. Então, com certeza ele pode, eu tenho certeza que terão muitas casas espíritas com mocidades que você pode, né, experimentar e tudo mais. Então, isso é muito válido, né? E é válido a gente ficar refletindo quantas pessoas a gente tem em casas espíritas que têm síndrome de Down, que são cadeirantes, né? Ou autistas, e o que nós fazemos para incluí-los e integrá-los, né, no nosso meio. Quer falar, João? Tem mais pergunta? Não, eu gostaria de completar essa questão no sentido de que é muito importante, né, evidentemente, a inclusão, só que para a gente realmente incluir é necessário formação, né, é necessário que a gente busque ajuda profissional, cursos, né, para isso, cursos até às vezes externos ao movimento espírita, ao meio espírita de fato, né, agregar pesquisas, até inclusive pouco tempo atrás o Departamento de Infância da USE começou a fazer esse levantamento, né, de jovens, de crianças, né, portadores de necessidades especiais, para começar realmente a pensar, né, a projetar um curso de formação para evangelizadores e, consequentemente, estarem incluindo e agregando essas crianças, né. Então, todos nós, de maneira geral, né, nós que estamos na área da educação, ainda estamos muito debilitados nesse quesito e precisamos urgentemente realmente procurar essa formação, esses assuntos, debater, discutir, e profissionais que estejam capacitados para nos instruir na condução dessas pessoas aí. Talvez a pessoa que a gente conhece aqui da nossa região mais capacitada para dar essa opinião para a gente, para falar um pouco sobre isso, seja o nosso irmão Ari Rangel, né? Porque o Ari Rangel, ele já trabalha com isso na escola, né? Na escola ele já trabalha com isso. Inclusive tem até um bloco de carnaval lá em Taubaté, né, Rui? Que desfila. Só de crianças assim, que o Ari que dirige. E ele trabalha direto com essas crianças. E o que que o Ari... pena que o programa está terminando. Senão a gente pediria até para o Ari entrar no Zoom para falar, para dar uma resposta. O que poderia dentro do Centro Espírita fazer? Mas só que foi muito legal essa abordagem agora dessa pergunta que foi feita. Quem fez mesmo, o Rodrigo, a pessoa? Foi a Irene, a Irene do Espírito, né? Do Espírito Santo, a Irene, de Santos. É, e a Irene que vive constantemente com isso e ela tem um filho fora de série, né? Não fala nem que é especial, ele é fora de série. O Gustavo, que está nos ouvindo lá, um grande abraço para o Gustavo. O Gustavo, que nós nos encontramos lá em São Vicente, eu fiquei umas 2 horas batendo papo com o Gustavo. Normal, papo normal, né? Sem achar que... Porque o que acontece com síndrome de Down? A gente fala um pouco sobre isso, que o nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer, o protagonista é um portador do síndrome de Down. Então eu tive muito contato com essa síndrome no livro, né? E ele é fora de série, o protagonista, o Ângelo, né? Fora é uma pessoa fantástica. E o Gustavo, sim. E outros que eu conheço também. Tem um sobrinho meu chamado Rogério, também, que é fora de série. Quando a gente se encontra, a gente canta moda de viola, nós dois, a dupla, Jorge e Rogério, né? E ele é fantástico. Então, nós vemos que eles são um pouco mais lentos, sim, um pouco mais lentos, mas pensam como nós pensamos. Agora, a pessoa mais capacitada, então, para falar sobre isso, e a ideia foi boa que eu digo, quem sabe se a gente não faz um programa com o Ari, que sempre está aqui conosco, falando sobre isso especificamente, mas voltado para o lado espírita, voltado como que a gente poderia fazer com que existisse essa interação maior das pessoas que têm essas dificuldades, entre aspas, mas dentro do Centro Espírita. Né? Como que a gente poderia fazer isso? Provavelmente o Ari está nos ouvindo, mas se não estiver nos ouvindo, a gente outra hora fala com ele sobre isso. Como que a gente poderia bolar um programa para falar sobre isso também? Foi boa ideia a pergunta aí que foi feita pela Irene. Muito legal. E é uma coisa que a gente quer fazer, né, Rodrigo e Rui? Sim. E Carlinhos, a gente quer que os ouvintes também, os nossos telespectadores aí, eles passem para a gente... Eles digam para a gente quais os temas que seriam interessantes para a gente abordar aqui no programa Vivência Espírita. Então, vocês mandam para a gente aí quais os temas interessantes. Pode mandar qualquer dia que a gente vai colocando aqui nas nossas pautas. Jorge, mas nós já fizemos programa com mãe de... com a Rosilma, que era mãe do síndrome de Down. Nós trouxemos a Laura Helena e a Sara, que era mãe de autista, as duas, inclusive, elas têm um órgão aqui que funciona muito bem, orientando as pessoas sobre autismo, porque autismo é meio complicado, a gente tem que entender bem para poder lidar com autismo. Eu lembro muito bem do programa que nós fizemos, ainda era na Bandeirantes, né? Na Bandeirantes ainda, né? Mas nós falamos muito mais do ponto de vista delas, no sentido delas, como lidar, né? Agora seria diferente, porque no caso do Ari, ele é um educador nesse ponto. Então, a gente falar como que poderia trazer isso para dentro dos Centros Espíritas, né? Eu lembro quando ele falou que a primeira vez que ele levou essas crianças para tomar um banho de mar. Foi a coisa mais alegre que aconteceu na vida dele, foi levar essas crianças para ir para a praia. Bacana. E eu queria só acrescentar, agregar, reforçar, né, o que o Jorge falou, de vocês comentarem aí, pode ser aqui, pode ser no WhatsApp, pode enviar para a gente aqui, quais os temas realmente das próximas entrevistas que vocês gostariam de ouvir, né? A gente quer saber a opinião dos nossos vivencianos para saber exatamente os temas, porque aí a gente convida pessoas para falar sobre esses temas que vocês têm interesse também em participar. É legal a gente abrir esse canal. A gente tem o WhatsApp do Vivência Espírita. Logo mais a gente está começando a trabalhar com o Telegram também. Em breve a gente vai abrir um canal aí também para vocês interagirem com a gente e mandarem mensagem aí quais temas eu acho interessante a gente abordar aqui no programa Vivência Espírita. Vamos para os aniversariantes? Vamos lá. Então, soltando aqui a vinhetinha. E já são quase 10 horas. Opa. Vamos lá para os nossos aniversariantes? Os nossos aniversariantes são dia 25, hoje, né? A Eliana, lá da AME. Dia 27, Eli da Silva, tá fazendo aniversário. Dia 30, nosso amigo Carlos Fonte, da Gigavale Atacado. Um grande abraço para o Carlos. Dia 31, a Irene, do Espírito Santo. A Irene que fez a pergunta aí, que é lá de Santos, né? Nossa amiga Irene. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Rui? É, e nós temos um aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que hoje é a nossa querida amiga Francinete Ribeiro, no dia 28. Dia 28, César Boschetti, no dia 30, o Paulo Alexandre Camargo, e no dia 31, a Mariana Massoni Lima. A eles, muita paz, muita tranquilidade e um feliz aniversário a todos. Falou da Irene aí, Jorge? Falei. Ah, legal. Então, falei. Só quero dar uma reforçada também. Eu tava falando ali com o Carlos, peraí, deixa eu botar aqui. Quero deixar um abraço aí para a Irene também, né, que tá, contribuiu a gente com uma ótima pergunta, e deixar um feliz aniversário para ela. E agradecer a todos os ouvintes. E vamos para os sorteados, quem foram os ganhadores. Né? O Carlos já compartilhou aqui quem ligou e quem ganhou é a Yakisoba. Então, só soltar a vinhetinha aqui do sorteio. Quem, né? Quem ganhou o Yakisoba foi o Carlos Pontes. Eu não sei se é Pontes ou se é Fontes, hein? Mas aqui, uhum. ele é lá da Vista Verde, né? E foi o ganhador do Yakisoba. E já tá o telefone dele aqui. Nós vamos passar o telefone dele pra Mara. E a Mara vai entrar em contato com ele pra combinar lá como que vai entregar, né? Então, muito obrigado a Yakimara aí, que doou hoje o Yakisoba. Quando ela quiser doar de novo, a gente tá aí para fazer sorteio para os nossos ouvintes. E o CD, você sorteou o CD? Sim, eu sorteei aqui o CD. Uhum. Então, quem ganhou o CD foi a Rô Costa, como tá lá no YouTube, uhum. que é de Jacareí, ganhou o CD. E a Silmara Silva ganhou o livro. Aqui no sorteio, né? A Silmara que deixou alguns recados, não deixou uma pergunta, se não me engano. Mas eu peço até desculpa porque o pessoal tem mandado bastante mensagens aqui, a gente não consegue ler todas as mensagens, né? Por isso que a gente está enfocando mais as perguntas. Então a Silmara ganhou o livro e a Rô Costa ganhou o CD. Então a gente agradece aí a participação de todos vocês. Só lembrando aqui, Rodrigo, Aline. Buscar também na livraria, né? Buscar na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista. Tanto o CD como o livro, né? Aqui a Aline ligou, foi no telefone do bairro Banova, agradecendo o excelente programa e informações muito úteis e importantes, desejando um excelente domingo a todos. Legal. E quem entrou aqui fez mais uma pergunta, não sei se a gente vai ter tempo, foi o Augusto Oliveira, né? Ele fez uma pergunta aqui para nossa mocidade aqui, foi, ó, como você pensa na questão da passagem dos ensinos aos jovens da doutrina espírita muito superficialmente? Você acha essa passagem de conhecimento para os jovens muito superficialmente? O João ou a Amanda, querem falar? Pode responder, Amandinha. A pergunta foi, só para eu conseguir dar ficar mais claro, se a passagem dos ensinamentos para os jovens são superficiais? Isso, exatamente. Tá. Da doutrina. Sim, das mocidades que eu conheço, né? A gente até comentou isso aqui no começo, eu ainda afirmo que tenho certeza que todas as mocidades complementam, não, tem como base no estudo as obras básicas, né, e as complementares. Então, eu não considero que seja superficial, e caso seja, né, eu acho que é um problema que o próprio jovem deveria se sentir na liberdade de conversar com a diretoria da casa, até porque são grandes ensinamentos que a gente tem, e deixar como uma forma superficial é muito... muito ingrato, né? Legal. Mais alguma pergunta? Por enquanto aqui ainda não. Foi o José Augusto de Jacareí que fez. Legal. Beleza. Mas eu tenho que agradecer porque o Divino Mestre Jorge, aos sábados, ele tinha um trabalho com a mocidade que recebia as pessoas, que atendia, que dava um passe. Então a gente vê que era um trabalho muito bonito que o Divino Mestre usava a sua mocidade para fazer esse trabalho. Né? Bacana. O Carlinho estava falando aí. O que foi, Carlinho? Quer ler aí, Carlinhos? Pode ler. Deixa eu ver. A Valéria Plezan colocou aqui uma fala muito legal que ela tem. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Infelizmente, bom dia, família vivenciana. Tá aqui. Achou? Não... Infelizmente, não consegui chegar a tempo. Assistirei depois. Não, né? Outra, Rodrigo. Aqui, ó. Tá. Tem um irmão surdo mudo que fala muito bem e minha cunhada é surda muda. Pouquíssimas casas espíritas no Rio de Janeiro têm palestras com legendas. Elas não podem participar porque não entendem. Isso, eu tenho um problema desse também lá no Ismael. Tem um grande amigo nosso lá do Ismael, a esposa dele é trabalhadora, e ele vai, ia de vez em quando nas preleções, mas ele tinha dificuldade porque ele tinha que ficar lendo os lábios, mas ele tinha que ficar muito longe. Então ele sentava e a gente está falando lá na frente, ele tinha muita dificuldade para ver, aí ele parou de ir. Agora, o certo era a gente ter lá a linguagem de sinais também, né? Alguém de falando, Libras, né? Fazendo isso. Mas com certeza que será uma coisa de futuro, né? Penso assim. Então, a Cláudia aqui falou, a Freira Cunha, falou que no Rio de Janeiro tem o grupo Mãos Iluminadas, que tem muito intérprete de Libras, fazem traduções nos centros espíritas, olha só. Então, sempre estão no CERJ. Sérgio, CRJ aqui. Né? Então, Rodrigo, nós reiniciamos o trabalho de socorro presencial na nossa casa, na Luz de Vida, e eu recebi uma trabalhadora do irmão Rodolfo, que ela é surda muda. Uhum. Ela é surda, não é muda, ela é surda, desculpa. Mônica, e na preparação do trabalho, na preparação da câmara, eu tenho que tirar a máscara. Então eu me afasto de todos para ela poder ficar lendo o lábio. Uhum. Porque senão ela não participa, ela fica completamente alheia a tudo, ela não sabe a hora de se concentrar, não sabe a hora de nada. Então é genial, se a gente conseguisse ter uma... mas com certeza teremos no futuro, sim, isso aí. Muita gente agora está entrando na escola de aprendizes. Libras, né? Que é essa linguagem que tudo quanto é coisa agora do governo... Tem lá um intérprete, né? Tudo quanto é apresentação tem um intérprete de Libras. Então é muito interessante o que está acontecendo atualmente, as pessoas reconhecendo isso e vai, com certeza, interagir aí todo mundo. Legal. Vamos encerrando? Vamos sim, a gente vai. Eu já vou agradecendo aqui a todos os ouvintes, depois a gente vai passar a palavra final aqui para a Amanda e para o João fazer as suas considerações finais e a. Um dos dois podem fazer a prece de encerramento, mas não precisa ter briga, tá? e aqui, então, a gente agradece a todos vocês, a Elane Sela, que entrou, Cleberson Palma, que eu não comentei, quem mais aqui que eu não comentei? Então, a Nayara tinha comentado, Milton, a Célia Regina... A Vilma Gonçalves entrou aqui, o Liralso Reis, lá do Rádio do Bem, que o Ed Moreno está fazendo um apoio espetacular lá para o Liralso, na Rádio do Bem. Então vocês escutem a Rádio do Bem, que é abaixo o aplicativo. E também no YouTube também. No YouTube, né? Também. Se inscreva no canal da Rádio do Bem, coloque aí no filtro, põe aí Rádio do Bem, TV do Bem também. Tem bastante programas. E transmissões ao vivo muito interessante. Então, e curta também e ativa o sininho, né? A Cláudia Cristina, o Gil Rangel. Então, o pessoal participou bastante aqui. A Leia Freire, a Maria Nietzsche também entrou aqui. A Valéria, como eu tinha comentado. E a Marina Bretas entrou aqui também, participou no YouTube. No WhatsApp... Quem entrou aqui foi o Mauro Lima, o Ezequiel, a Gisele Lacerda, o Marcos Fugaio Gama, que sempre está com a gente aqui, o Wilson Giraldi, a Derlick já tinha comentado também. E esse que deixou aqui, que dia 25 de outubro foi o nascimento de Humberto de Campos, o nosso irmão X. Deixou aqui, mas ele não falou o nome dele, tá? Só um O aqui, depois você põe seu nome aí para a gente saber, e cidade para a gente saber de onde que fala. Então, eu agradeço, no próximo programa não estarei aqui, mas a Bárbara, Babi estará aqui no meu lugar, será o melhor programa do... E o mais divertido também, né? Também divertido, porque o Manolo Quesada é uma figura, o cara é muito engraçado, né? Então, com certeza eu vou assistir lá do YouTube, lá de Sacramento, que vai ser dia 1º de novembro, aniversário de desencarne de Eurípides Barçanufo. E para mim é uma realização estar lá nesse dia, lá em Uberaba, Sacramento, podendo passar essa data lá. Então, já passo aí para Jorge, Rui. Não, só um abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. Até a semana que vem, se Deus quiser. Então, nós teremos aqui o nosso irmão Manolo Quezada, né, para conversar conosco aqui na próxima semana. Bom dia a todos. Eu agradeço ao João Albano e a Amanda. O João foi muito tranquilo falar com ele, acertar todos os detalhes para amanhã de hoje. Eu agradeço, viu, João? E agradeço também a Amanda pela sua participação conosco no dia de hoje. Um bom dia para vocês, muita paz, muita tranquilidade. Carlinhos? Nós agradecemos ao programa maravilhoso de hoje, desejando a todos um bom domingo em família. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre, até domingo que vem, se Deus quiser. João, Amanda, um dos dois pode falar e um dos dois também pode fazer. Um dos dois não. As despedidas de vocês dois, por favor, e um dos dois faça uma prece aí para a gente encerramento. Rápida. Eu vou começar falando que a Amandinha falou que ela quer fazer a prece, então aí ela já fala e já emenda a prece. Não, é isso mesmo. Me desculpem, mas eu vou fazer só um adendo nos aniversariantes do mês. Amanhã é aniversário da Amanda. Então, poxa, fica aí nossas parabéns, Amanda. Felicitações, saudações, tudo de bom para ela aí. Fica paz e saúde junto com todos os aniversariantes que foram comentados. Deixo um abraço especial para toda a equipe de Departamento de Mocidade, né, da USE Regional aqui de Taubaté. Não só para o Departamento de Mocidade, mas para a nossa USE Regional, que também tanto nos apoia, né, está junto com a gente nesse trabalho. O Departamento de Mocidade da USE Estadual, né, o nosso presidente, inclusive, da USE é daqui de São José dos Campos, o seu Orlando. Então, deixa aí também um abraço para todos eles e agradecer, né, pela oportunidade de trabalho e de hoje estar aqui. Deixo um convite para todos os ouvintes, todas as ouvintes, né, sobre a importância da mocidade na casa espírita, né, a importância dessa relação com o jovem, né, de conhecer o jovem para que, sim, o trabalho dê muitos frutos, né, saber que o jovem às vezes chega na casa espírita desconhecido da doutrina e ele precisa de acolhimento, então, para a gente prestar atenção nas, né, como estamos recebendo esse jovem que vem com diferenças classes, vem de diferentes cores, raças, até de outros credos, de gênero. Então, a gente tem uma multiplicidade hoje muito grande nessa faixa etária e que, às vezes, procura a casa espírita realmente precisando, necessitando de acolhimento, fora a própria continuidade do trabalho de evangelização, que cada vez a gente vê aqui na regional um trabalho cada vez mais forte. Isso significa que nós, do Departamento de Mocidade, teremos muito trabalho ainda pela frente e esperamos, né, no bom sentido, também dar muito trabalho para os outros departamentos aí, para todas as casas, e não só da USE, mas Aliança, Alta de Souza, que também faz uma relação muito bacana conosco. E, por último, agradeço mais uma vez, de coração, a oportunidade das portas abertas do Vivência Espírita. Foi muito bacana o contato já preparativo para esse encontro, né, com o seu Rui, com o Rodrigo, com o seu Jorge, e todos me receberam muito bem, né, muito carinhosos, pessoas muito especiais mesmo, e agradeço até a eles em nome, né, se é que eu tenho essa moral, né, mas em nome da doutrina espírita, porque se somos divulgação da doutrina espírita, esse trabalho de comunicação é primordial nessa divulgação. Então, esse trabalho que já tem 17 anos, né, digno de muito louvor, de muita gratidão, né, e que Deus realmente abençoe, que venham mais 17, mais 34 e assim sucessivamente. Viu? Então, muito obrigado mesmo a toda a família, o Carlinhos também, que tivemos a oportunidade de conhecer agora pela manhã. Então, toda a equipe vivenciana aí, uma boa sorte para a Bárbara semana que vem, e contem conosco. Seria uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês ou em outros trabalhos em conjunto, né? Foi muito legal, muito especial, muito gostosa a minha manhã. Agradeço demais aí vocês. Passo a palavra para a Amandinha aí e já finaliza com a nossa prece final. Primeiramente, eu vou agradecer, né, a oportunidade. Falo principalmente por eu ser uma jovem e uma mulher. A gente sabe que nós, mulheres, sabemos da nossa representatividade no meio espírita e o quão importante ela é. Então, já agradeço por todo o carinho, toda a atenção. Também agradeço as felicitações, né? Eu espero que nós possamos sempre abrir portas para o jovem e que nós paramos de enxergar, né, eles como algo muito longínquo e futuro, como se fosse utópico, né? Deixar o trabalho do jovem para depois. Então, que possamos deixar as portas abertas e que nós possamos também ter enriquecido um pouco, né, a manhã dos nossos ouvintes. Vou finalizar, então, com a nossa prece. Peço para que todos nós agora possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, com a possibilidade de sempre prosseguir no bem, de sempre colocar em ação aqueles ensinamentos que recebemos. Que nós possamos agradecer aos nossos mentores espirituais, que nós possamos fazer com que toda a energia gerada nesse bate-papo hoje, uma energia boa, edificante, possa ser levada aos espíritos necessitados e também passar pelos nossos lares, os lares de todos aqueles que também sofrem nessa pandemia. Obrigada, Pai, Mestre, que assim seja, graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.